todos e sejam todos bem-vindos a mais um espaço regular de debate à sexta-feira aqui na Development Workshop. Aqueles que vêm pela primeira vez, sejam bem-vindos. O espaço de debate da sexta-feira da DW é um espaço de diálogo, de debate, de troca de ideias sobre uma variedade de assuntos, que é no capítulo econômico, social e entre outros, que ajudam a os funcionários, em particular da DW e outros convidados, a estarem em contato com os assuntos atuais e também aumentar a sua consciência crítica no sentido dos problemas que o país enfrenta. Então, para esse espaço desta sexta-feira, e em função do mês que estamos a viver, que é o mês praticamente do habitat, a semana passada comemorou-se o Dia Internacional da Arquitetura e do Habitat, e algumas atividades têm sido desenvolvidas à volta daquilo que tem sido a agenda urbana para os próximos anos, que vai até 2030. Portanto, nós não estamos distantes disso. E esta semana toda nós vamos discutir alguns temas que têm a ver com questões urbanas e também questões rurais, nomeadamente a questão da terra. E para tal convidamos o Sr. Bernardo Castro, que é o responsável da Rede Terra. Portanto, o Sr. Bernardo Castro vai nos brindar com o tema Terras Rurais à Luz da Ecologia Política e Sustentabilidade. E vamos fazer uma breve reflexão à volta de algumas questões como assentamentos humanos, inclusivos, seguros, resilientes à luz da ecologia política e da sustentabilidade. Eu já não vou prolongar outras coisas, o melhor do que eu, o Bernardo vai nos brindar. Seja bem-vindo também e obrigado por mais uma vez ter acedido ao nosso convite, como já o tem feito outras vezes, e por favor tem volta de 30, 40 minutos mais ou menos para falar e depois vai ter o espaço de interação para perguntas e respostas ou comentários. Então, por favor, o chão é todo seu. Muito obrigado, boa tarde, senhores. Passou um bocado, se me permite, eu gostava de falar sentado, mas não é meu hábito, né? Como professora, eu gosto de estar em pé e assim acho que me viro bem. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, já sou de casa, quem seja bem-vindo também. Vamos falar, portanto, desse tema Terras Rurais Comunitárias à Luz da Ecologia Política e Sustentabilidade. Bem, eu não gosto muito desse conceito de rural ou urbano, acho que já falamos disso, foi semana passada, porque nem sempre o rural é sinônimo, portanto, de incivilizado ou não desenvolvimento, né? Nem sempre o rural também, o urbano é sinônimo de desenvolvimento, né? Então não gosto muito de realçar esse conceito de terras rurais, mas pronto, está aí na nossa legislação, são rurais comunitárias. A conversa de hoje, como o João já falou, portanto vai rolar à volta desses conceitos, portanto, no quadro dessas festividades ou das comemorações para o Dia do Habitat, portanto, vamos falar um pouco sobre os assentamentos humanos, enfim, segurança, ou essas coisas todas. Mas, acima de tudo, vai servir essa conversa para estimular, digamos, uma reflexão sobre as novas formas de distribuição e controle, portanto, de recursos naturais, e aqui a terra no centro, atento exatamente aos valores de justiça econômica, cultural, ambiental e social no campo. Portanto, tudo isso à luz, digamos assim, da sustentabilidade. Esta vai ser mais ou menos a nossa linha de orientação para a conversa. E então os conceitos-chave para essa abordagem são tanto terras rurais comunitárias, que como todos sabem, elas são um domínio, mais do que um direito, são um domínio, porque é um conjunto de direitos, de património, de significados e outras coisas mais. Portanto, esse domínio é protegido pelo direito costumeiro, portanto, que não se desmembra, enfim, etc. Tem suas caracterizações, que muitas delas não gostava de avançar. Mas, como já temos falado muito sobre as terras rurais comunitárias, não vou me deter a isso, Vamos também olhar um pouco, ou seja, abordar e integrar, portanto, as terras rurais comunitárias, as formas de distribuição, ocupação, enfim, à luz desse conceito que é a geopolítica, portanto, dos recursos naturais e da ecologia política, obviamente, da própria sustentabilidade. É à volta, portanto, desses conceitos que nós vamos também orientar a nossa conversa. Bem, a terra está no centro e a terra que é tida, portanto, como recurso natural, está no centro, mas ao falarmos da ecologia política, nós estamos desde logo a falar da emergência de conflitos. De conflitos. E esses conflitos derivam, em muitos casos, e nós um pouco mais para frente veremos como é, em alguns casos, que surgem esses conflitos, mas há diferentes formas de significar. Então, também há diferentes, portanto, significados e interesses. Portanto, diferentes formas de significar, conflitos de interesses surgem. Por isso, isso é como quem diz, né? O rio para as empresas hidroelétricas pode não ter o mesmo significado que para as comunidades rurais. Portanto, e isto pode gerar um conflito de interesses. Então, a terra, portanto, aqui o que eu quero sinalizar é que a terra não é sempre vista, portanto, tendo em conta a mesma lente em matéria de significação. Podia representar símbolo de poder, a terra, e sobretudo aqui no contexto da geopolítica, mas também pode significar um espaço meramente biofísico, né? Portanto, um ativo econômico, que cada um, a terra de quem a trabalha, se não a trabalha, você perde a terra, portanto, por aí. Mas também a terra pode significar, e é, portanto, no, à luz do Decreto 216, portanto, critério de cidadania, também é outro significado muito interessante, que devemos ter em atenção. Mas, por exemplo, as terras rurais comunitárias, a terra mais do que um recurso, mais do que símbolo de poder, mais do que critério de cidadania, acima de tudo, história. História e identidade são memórias. É isso. Portanto, parece diferentes significados, como podem perceber. Portanto, há diferentes interesses em causa também que devem ser acautelados. Nós, sempre a ocupação de terra, espaço e tudo isso foi determinado por, como disse, portanto, por interesses. É preciso, a pessoa não ocupa um espaço do nada, portanto, é por força de algum interesse, mas a terra sempre, nesse contexto, foi associada, portanto, ao poder. Isso não estou a falar só por altura da expansão colonial, mas muito antes. Portanto, a terra também significava um pouco isso, poder. E eu sou do Wakukungu, nós lá temos um conflito, portanto, de poderes entre o poder do Sobakungu e o poder dos Caxangonos. Portanto, os Caxangonos, dizem, são os primeiros e depois foram corridos para o Kungu. E agora aí há um conflito, né? Pronto, quem ocupa mais terras e quem ocupou as melhores terras, enfim, o poder. Portanto, a questão da geopolítica, isto está sempre. Portanto, como eu disse, o que importa aqui é analisarmos como é que hoje as terras, não é, os espaços são geridos, são distribuídos, são ocupados e por quem, portanto. Isso é que é mais importante, e vermos como é que nós podemos monitorar, darmos soluções a essas situações todas. Portanto, nós estamos a falar, no contexto da geopolítica, e só se fala mesmo no contexto da geopolítica quando a política depende ou é influenciada acima de tudo por fatores de natureza geopolítica, geográfica, né? Ou seja, um país quando fixa os seus objetivos, tendo em conta, toma as suas decisões e fixa os seus objetivos, portanto, em função dos interesses e fatores de natureza geográfica, portanto, isso tudo é o jogo da geopolítica. Portanto, nós temos um país, à volta disso, que diz de refém ou condicionado por decisões dominadas por recursos naturais. Portanto, a vida da economia do país depende acima de tudo disso. Meti ali, como quem diz, é uma máquina, né? Ainda estamos aqui. Portanto, isto aqui está uma máquina, portanto. Todas as decisões são dominadas por recursos naturais e o desenvolvimento é mesmo do país. O desenvolvimento da Angola está refém digamos assim, dessas decisões dominadas por recursos naturais. E nós sabemos que ainda esses recursos naturais, o que é mais grave, são explorados de forma excessiva e à margem, digamos, dos critérios da sustentabilidade e para lá, digamos aí, da sua resiliência. Nós estamos a ver quem são as pessoas, depois vamos ver quem são as pessoas que são afetadas por força disso. Portanto, e a vulnerabilidade, os fatores de risco e vulnerabilidades que decorrem exatamente do apego aos recursos naturais como instrumento de desenvolvimento do país. Bem, terras, recursos naturais, o Estado, como sabem, não é só proprietário, é gestor e controla e exerce domínio sobre tudo. O Estado é o dono da terra e de todos os recursos naturais, nada mais. Bem, ao cair um pouco, muito rapidamente, para o conceito de ecologia. Ecologia aqui se afirma como um novo campo de pensamento crítico, não é? E ação política, ou seja, uma indagação, um conjunto de interrogações. E isso surge por força de quê? Sobretudo depois da um modelo de desenvolvimento industrial que nós conhecemos, tinha essa ideia de que o desenvolvimento é tudo crescimento e não há crises, não é? Então, nem se pensava quais seriam as consequências que decorrem, não é? Dessa erupção que decorria da nova tecnologia e industrialização do dos países. Mas depois começaram a aparecer enormes conflitos. Nós, quando falamos em conflitos ecológicos distributivos, portanto, estamos a falar exatamente um conjunto de interesses que divergem entre si, por força, portanto, da má distribuição de recursos, do acesso desigual e desproporcional, portanto, de acesso, não só aos recursos naturais, mas também aos serviços ambientais, não é? Cujas externalidades ou consequências ou impactos nós já conhecemos. E quem sofre muito mais com isso, não é? Portanto, como dizia, a ecologia política é um novo campo de reflexão que dá ênfase aos processos de tomada de decisão e aos contextos políticos também, sociais e económicos, que moldam as políticas e práticas ambientais com foco nas formas de distribuição, acesso e controle dos recursos naturais. Portanto, quando falamos do conflito ecológico, como dizia, o conflito ecológico resulta desse encontro entre grupos e atores sociais, portanto, com diferentes interesses e ação divergentes, como disse, por diferenciação das formas de apropriação ou de significação do território, de tal modo que, isso é uma cábula, tanto que fiz, está aí a referência, vocês podem ver, tanto as diferentes formas de uso, ocupação, acesso, aos recursos naturais e serviços ambientais. Isso gera, portanto, como disse, a razão dos diferentes significados, um conjunto de interesses, que nem sempre são convergentes, como podem ver. São disputas pelo controle das terras e recursos naturais. Interesses do grupo A não são os mesmos interesses do grupo B. Nós aqui, quando procuramos contextualizar este caso aqui, acho que não precisamos de muitas leituras, né? Já sabemos de quem são as terras, ou seja, as grandes terras, extensões de terras, por quem são dominadas. E durante, por exemplo, a administração colonial, as melhores terras caíram em mãos, portanto, daqueles que detinham poder e chamaram a si a propriedade da terra. A terra da administração colonial passou a ser propriedade originária do Estado. O Estado angolano só copiou, ou se não copiou, digamos, encarnou a ideologia da administração colonial. Só isso. Portanto, não é uma novidade. E por força dessa apropriação e controle dos recursos naturais, estamos a ver quem são as elites que controlam, portanto, as terras e, por conseguinte, outros recursos também naturais. Portanto, não temos os mesmos interesses no acesso aos recursos naturais. Portanto, então, essas disputas, de onde vêm, onde é que está o problema? Como dizia, da o grande problema são as dificuldades de assumir as responsabilidades que decorrem exatamente da exploração de recursos naturais e serviços ambientais, sobretudo, sim, faz favor, sobretudo quando falamos das consequências. Portanto, quem ocupa, quem distribui, enfim, pois não tem a responsabilidade daquilo que resulta da sua ação. E, e, e no contexto das alterações climáticas, nós às vezes somos assim. Portanto, os excessivos pressionamentos antrópicos que exercemos sobre os diferentes sistemas, não é, naturais, os ecossistemas, tem impacto na vida, portanto, mas às vezes o homem demarca-se dessa responsabilidade. Portanto, o grande problema às vezes é este, e aqui poderíamos introduzir vários conceitos de responsabilidade social corporativa, etc, etc. Então, portanto, a outra marca tem a ver exatamente com a dificuldade de definir a propriedade sobre os recursos naturais. Para o nosso caso, isso já está claro. O Estado foi claro em dizer que isso, a terra não é vossa, é minha, não é? E os recursos naturais também, isso tudo cai na minha esfera de titularidade. É assim, mas não é fácil isso, sobretudo para os nossos mais velhos, que sempre viram a terra como sua herança, como uma coisa que deve proteger, receber dos mais velhos e têm de continuar a proteger de um momento para o outro, porque isso já não é teu, não é? Então, são esses conflitos, são esses problemas que às vezes acontecem. Temos exemplos claros disso. E depois, também nas formas de significar, já disse repetidas vezes, nós temos, no nosso caso, assimetrias territoriais muito expressivas. Popularizações sociais, fruto, se calhar, portanto, de investimentos que não serviram de força motriz para criar cadeias de desenvolvimento em outras áreas, não é? Ou recortes espaciais do país. E, em resultado disso, temos um país praticamente segmentado. Segmentado, sim, segmentado. Mas com índice de desenvolvimento, portanto, muito com desigualdade, portanto, a todos os níveis. Olhei um pouco assim para como é a localização da distribuição das atividades ou localização das atividades durante, portanto, o processo colonial, como devem saber, a ocupação de Luanda ou do litoral, mais do que razões económicas, tinha a ver mais, e alguém já escreveu sobre isso, sobretudo a localização de Luanda, tinha a ver muito mais com questões de segurança, ou seja, é um ponto estratégico para controlar depois com o acesso ao oceano, para controlar todos os movimentos e ter acesso, portanto, a outros serviços, portanto, que tal. Portanto, mais por razões de segurança, depois por razões económicas. E o resto das atividades que nós encontramos um pouco por território, encontramos, por exemplo, são dois colonatos que nós tivemos aqui no país, não? São dois colonatos. O colonato da Sela, são três? Colonato da Sela e da Matala, né? Lá na Sela houve um estudo, Sela Wakukungu, na província do Kwanza Sul, e Matala é lá na Uila. Portanto, a ocupação daqueles espaços, aquilo foi precedido de estudos, né? E eles pensaram que os solos dali fossem tão como eles, não sei, que levaram para lá o gado, a população que veio de Portugal, e foram para lá explorar aquilo, mas afinal também não era grandes, não eram grandes solos, isso está já na literatura. Portanto, as razões são mais económicas. E assim foram ocupando, expropriando, correndo com as pessoas. Atividade é mais ou menos isso. Pois, se olharmos um pouco para as lundas, ocupar as lundas, porque o olho estava nos recursos minerais, enfim, foram aqui na Gabela, o clima é favorável para a exploração do café, para o uísque, a exploração do café, enfim, tudo isto não é em vão. Mas nós agora estamos a localização das atividades não obedece praticamente, pelo que me parece, a nenhum critério. Porque até não temos ordenamento do território para qualificar, digamos assim, ou seja, distribuir as atividades em função da qualificação dos solos, não é, enfim, etc, etc. Bem, quais são determinadas distribuições ecológicas? São naturais e antrópicos, obviamente. Isso não carece de muita coisa. Ao falar da sustentabilidade das terras, portanto, em Angola, eu já vou terminar. Lancei apenas algumas ideias. Eu quero orientar a conversa num ponto seguinte, se faz favor. Aqui, o nosso território, segundo este dado, é do Ministério do Ambiente, portanto, grande parte do nosso, grande parte, portanto, alguma parte do nosso território, portanto, está sob o risco climático. Não é? E isso nós, quando trabalhamos no campo, com as comunidades, etc, etc, queixam-se. Porque na coisa, quando você fala com um agricultor, pá, nós não temos adubos. Não é? Então, por isso não há produção. Portanto, a degradação dos solos é uma realidade. Portanto, há um estudo, há um mapa ali, não me lembro quem é o autor, qual é a instituição, mas os nossos solos são mesmo degradados. Não muito degradados, mas os solos de Angola são solos degradados. Não muito degradados. Portanto, a sustentabilidade coloca-se exatamente tendo em conta esses pequenos dados. Pequenos dados que nós temos e depois a dependência do desenvolvimento do país, portanto, os recursos não renováveis, como disse, com a exploração para lá da sua capacidade de resiliência. Isso também é outro ponto de reflexão quando nós falamos da sustentabilidade. A permanente descaracterização e não titulação das terras comunitárias e insegurança de posse. Isso também é outra constatação que faz com que falemos um pouco da sustentabilidade. E a despreocupação com a organização e gestão integrada do cadastro, né? Portanto, por quê? Porque a sustentabilidade é exatamente isso. É um instrumento, sobretudo, que se colocou nas mãos dos governantes para que tenham, portanto, o controlo e gestão transparente dos recursos naturais. Mas uma gestão inclusiva, portanto, mais participativa também desses recursos naturais. Então, aqui nós estamos a ver como é utilizado este instrumento, não é, que foi colocado em mãos dos governantes para que giram de forma mais, com equidade, né, com transparência, esses recursos naturais. É uma interrogação que fica. Como é? Porque sabemos que a sustentabilidade é, acima de tudo, ou seja, constrói-se com base nos pilares da justiça. A justiça, portanto, intrageracional, portanto, entre nós, como é que nos distribuímos de forma equitativa ou não, igual ou não, portanto, os recursos naturais, o rendimento disso ou não, portanto, e como é que podem viver as futuras gerações. Nós estamos a falar, portanto, da terra. Como é distribuída a terra hoje, tendo em conta o princípio da justiça econômica, cultural e ambiental hoje no país, mas também para entre nós e para com as gerações. A sustentabilidade tem a ver também com a valorização de conhecimentos e significados locais. Isso é muito importante. A valorização de conhecimentos e significados locais. Por quê? Porque nós, a ocupação sobretudo das terras rurais comunitárias, foi objeto daquilo que eu sempre disse, não é minha palavra, do grande homem que é Santos, que ele chama de epistemicídio, ou seja, matar as terras rurais comunitárias. Isto esteve sempre no dicionário da administração colonial e não há sombra de dúvida que continua no dicionário da administração estadual. Portanto, dois, portanto, matar, digamos assim, aquilo que são os conhecimentos e os significados locais, sobretudo inscritos em terras rurais comunitárias, com a descaracterização, ocupação, enfim, tudo isto. Portanto, e é por ali onde nós falamos em epistemicídio, destruição, etc, etc. Portanto, a sustentabilidade questiona-se também, portanto, como disse, é razão dessa máquina toda articulada, porque sustentabilidade sugere a articulação de todas as disciplinas, portanto, e setores, mas sobretudo salvaguardando a justiça ambiental, a justiça cultural, económica e social. Portanto, era mais ou menos essa conversa que eu queria partilhar contigo. Eu não sei se atrapalhou o tempo ou não. Portanto, como disse, a minha conversa estimula sobretudo a reflexão sobre como é que nós vemos, como é que nós vemos hoje a distribuição dos espaços no país, não é? À luz dessas ideias sobre a sustentabilidade, a equidade, a justiça, tudo isso, econômica e cultural. Portanto, era mais ou menos essa conversa que eu queria partilhar convosco. Então ali nós podemos conversar. E muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, Bernardo. De certeza que muitas ideias ficaram. Ideias como a distribuição de recursos, conflitos ecológicos, segurança de posse, gestão integrada de cadastro, justiça econômica, ambiental, cultural, etc. Várias palavras devem ter ficado aqui na mente dos participantes. E por isso eu vou dar agora a palavra, então, a quem quiser fazer algum comentário, uma pergunta, por favor, está à vontade, é só levantar a mão para darmos a palavra. Já temos uma pessoa, então. Não temos fotográfica. Pois aí, por favor, pode começar aqui, então. Ok. A minha mãe está autorizada a falar, então. Yeah. Ah, pronto, boa tarde, obrigada. Acho que foi puta, mas bem interessante e bem clara a apresentação. Eu tenho várias perguntas, acho que vou fazer as três primeiras perguntas, depois vou fazer as outras à medida que o tempo for correndo. Primeiro. Não tenho secretário, desculpa. Ah. Para perguntar. Escrever também? Sim. Yeah. A primeira questão é um pouco mais, se calhar, em termos de reflexão para o senhor. Desculpa, eu esqueci. Para o Bernardo. Para o Bernardo. Ah, poxa. Para o Bernardo. Porque numa citou algo que dizia o seguinte. A Terra tem uma relação. Desculpa, o senhor, organizador. A Terra tem uma ligação com questões de poder. Mas quando falou disso, falou um pouco mais anteriormente, talvez um pouco na era colonial. A minha pergunta é, mas esse poder continua nos dias de hoje? E como é que se divide esse poder em poder terras rurais e terras urbanas? Porque mesmo ainda em Luanda, encontramos muitos espaços vazios, embora que está tudo cercado, dá a impressão que tem um dono, mas eu não sei o que é que, exatamente, governamentalmente falando, o que é que nós entendemos por rural e por urbano. Vocês que estão no centro da cidade é urbano, mas quem está aos arredores já é rural. Luanda, por exemplo, por ser a capital, é Luanda, né? Mas será que as outras terras que não estão ocupadas e que também estão a fazer agricultura é rural? Então é um bocadinho isso que eu quero perceber, não sei se viu um bocadinho o fio. Que esse poder de terra ainda continua no rural e no urbano. Essa é a primeira pergunta. Pode ser. Quer responder? Ou posso fazer depois? Não, acho que pode fazer. A segunda pergunta é em relação... Tem cadeira aqui. A segunda pergunta é um pouco em relação... Ainda olhando para a época colonial e depois com a situação da guerra, muitos de nós tivemos que sair das províncias, inclusive eu não tive a oportunidade de conhecer os meus avós, a minha mãe vai me confirmar por causa da guerra, por exemplo. Mas nós temos muitas terras. O meu avô deixou, né? Mamãe vai dizer bastante terras. Trouxe a mamãe para confirmar. Temos muitas terras, mas pronto, por causa da guerra, tudo isso muda. Como é que fica a questão da herança? Em termos de herança? Porque o poder político era estadual, tinha os colonos. Depois o poder governamental, depois da independência, etc. Depois veio o período de guerra. E então as nossas terras, se a gente nunca tratou aquelas questões jurídicas, etc. Perdemos-las como tal, essa é a questão da herança, como é que fica nessa situação? Mas que terras? As terras que... Rurais comunitárias? Rurais comunitárias e familiares. Ah, no ok. Caso, não é na vertente familiar. Os avós. Os avós e bisavós. Okay. Essa é a segunda. A terceira. Em relação, quando fala de Estado, e falou o Estado, é o dono das terras, etc. Um pouco, não sei, é aquilo que eu aprendi, que o Estado... Está subdividido em três partes, que é o poder político, Estado. Uhum. Poder político, território e povo. Uhum. Acho que foi Mostas, eu não sei se é que se diz, que dividiu, exatamente, que dividiu o poder político, quer dizer, o território e o Estado dessa maneira. A minha pergunta é quem aparece primeiro? O povo, o poder político ou o território? Para Angola é isso, no sentido, onde é que nós estamos hoje e para ver um pouco como é que nós vamos amanhã. Porque acho que essa discriminação ou descrição não está tão clara e em termos práticos quase que não existe. se calhar só falarmos mais em poder político. Okay. Eu vou dar três. Mais duas prioridades a duas pessoas. Depois vamos para as perguntas. Tá bom, tá bom. Então o Nelson, depois o suposto. Não, primeiro o Nelson pediu, depois o que é senhor. Okay, muito obrigado. É o Nelson. Leonardo Castro, muito obrigado pela comunicação competente que nos habitua. Mas na vossa comunicação defende que a terra é o mumus do conflito entre nós, não é? É o centro dos nossos conflitos. Sim. Eu defendo que é o conhecimento. A terra? Na vossa comunicação? Sim. Defendes que o centro dos nossos conflitos é a terra. Eu teria interpretado mal. Provavelmente terá sido uma interpretação. O nosso entendimento, o meu entendimento é que é o conhecimento, porque também historicamente, por um lado, houve deslocação desse poder, quer dizer, a terra já foi fonte de poder, tanto é que a rainha da Inglaterra tinha aqui terra, mas esse poder foi deslocado para o ouro e hoje, por hoje, está concentrado no conhecimento. Isto é uma fonte de argumentação. Outra é recente, o Dr. Alves da Rocha faz agora uma comunicação brilhante, uma expansão disponível na internet, de que nós tenhamos de capital morto mais ou menos qualquer coisa como 8 bilhões de dólares. E ele cita Hernano Souto, que fala sobre o mistério do capital, que acaba mostrando a América Latina e África que nós só somos pobres porque nós não conseguimos desmistificar o capital. Tal, o que Hernano Souto defende que terá acontecido com a Europa. Portanto, quer dizer, o conhecimento acaba tendo um poder muito grande para efetivamente nos valorizarmos a terra e outros recursos. Isso é um elemento. E quero saber se tem uma posição diferente. O fortalecimento institucional, para mim, também vai ser relevante. Desculpa, uma pergunta primeira? Sim, é uma. Ao contrário, não posso. É uma argumentação que ia ver se alinha no mesmo diapasão. Eu acho que outro desafio que nós temos também é efetivamente o fortalecimento institucional. Mas para mim nós precisamos ter esse fortalecimento dos três setores, que é do Estado, sociedade civil e também setor privado. E aqui no caso para gerirmos melhor as nossas terras. Quer dizer, se nós não tivermos fortalecimento institucional desses três entes, vamos adiar a nossa felicidade. E, desculpa, que entes? Estado, setor privado e sociedade civil. Eu penso que não se pode falar de nenhum isoladamente, porque o déficit de conhecimento é tão grande que entre nós que era desejável que esses três fossem drenados de melhor conhecimento possível, disponível, para conseguir assumir minimamente a sua missão. Terras urbanas. Estas construções que estamos a fazer aqui nessas infraestruturas que o colono nos deixou, vou falar aqui dessa cidade velha, os prédios que estamos a fazer, a contar com o sistema de esgoto colonial, a contar com a rede elétrica colonial, não nos indicia que vamos ter problemas ambientais? Está a ver esses prédios que estamos a fazer nessa infraestrutura? Não nos dá esse indício e em que medida nós podemos fazer um contrapeso, nós temos uma posição de despertar ao capital e ao poder político de que está efetivamente a cometer um erro para a humanidade, nem já só para os angolanos, acaba sendo um erro para a humanidade. Como estudante até das áreas climáticas, vê isso como uma possibilidade que se coloca? Terminei. Só uma questão muito, muito simples. Pronto, eu realmente acompanhei a exposição e, antes de mais, parabenizar a exposição. E com relação às terras rurais, não é? Nós temos verificado que muitas pessoas têm estado a ocupar grandes extensões de território, de terras, não é? E praticamente não fazem nada. Não fazem nada. Se realmente o Estado está para fiscalizar, não é? E não sei porquê que o Estado permite com que essas pessoas portanto, adquiram essas grandes extensões de terra. Né? Onde é que está o Estado para fiscalizar ou para tanto pôr regra com relação a aquisição tanto dessas extensões de terra. É isso que eu gostava de saber. Ok, de nada, por favor, rapidamente. Então, as costas para depois passarmos uma outra. Sim. Bem, eu vim aqui mais para conversar sobre as formas de distribuição desigual dos espaços e quem sofre mais com isso, quem não sofre, né? Quem atira os riscos e vulnerabilidades a quem? Era esse o foco. Ah, mas aqui não dá, pronto. Temos sempre muitas perguntas. Sim, está bom. Mas vou primeiro, se calhar vou começar pelo fim. Grandes extensões de terras ocupadas, portanto, não aproveitadas de forma útil, onde está o Estado para fiscalizar. Bem, não sei onde é que está o Estado, né? Não sei onde é que está o Estado. Para já devo dizer, e eu tenho feito essas comunicações publicamente, nós temos um problema de fiscalização, né? O Estado, ou seja, o Estado não consegue acompanhar. Temos esse sentimento. Nós, no Partido Único, sentíamos que o Estado está presente, mesmo lá no bairro. Mas as terras são do Estado, não é? Sim. Temos visto que há pessoas que têm grandes extensões de terra. Ok. Muito rapidamente, o problema não é só de fiscalizar. Isso está no decreto 216/11. Portanto, a menção que faz sobre pessoas que ocupam grandes extensões de terras de forma injustificada, já está lá. Portanto, o que é necessário que se faça é regulamentar essas formas, portanto, para conter, portanto, essas ocupações por mesmas pessoas ou grupo de pessoas, portanto, de grandes extensões de terras de forma injustificada. E isso é que temos de fazer. Agora, o Estado está ausente em processos, portanto, de fiscalização para disciplinar as formas de ocupação, gestão, enfim. O Estado não está lá mesmo. Isso não tem dúvida. Eu não tenho dúvida. Não sei se terei respondido ou não. Agora, quanto aos esgotos, novas cidades, não sei lá o quê. Bem, isto é sem dúvida, né? Já disse, algumas situações, o critério de localização das novas centralidades não respeita, digamos assim, aquilo que é a decisão quanto às novas centralidades. Não se estrutura com base, portanto, nos critérios do risco e vulnerabilidades, portanto, sobretudo no risco climático. Portanto, se estão a construir, se estão temos atividades dispersas por todo o país, quer no setor da agricultura, não é, da habitação, mas, como disse, não há qualificação, ou seja, as atividades não são colocadas em razão das qualificações, aptidões dos solos, então já podes imaginar o risco que isso pode. Não tenho dúvida para já. Portanto, há risco climático sobre isso. Risco de todo tipo. Agora, fortalecimento, sem dúvida, sim. Mais do que fortalecimento, eu poderia dizer até, digamos, maior participação, não é? Mais de forma. Inclusão, portanto. Desde o processo de formação à tomada de decisão, a componente inclusão, participação, eu acho que é mais importante, portanto, a integração. Porque quando falamos um pouco da sustentabilidade, estamos a falar desse diálogo todo, Estado, instituições privadas, sociedade civil. Isso tem de trabalhar como uma máquina, portanto, como um todo. Na inclusão, na participação, tudo isso. Só assim é que funciona. Portanto, mais do que num fortalecimento institucional. Porque às vezes pode existir, mas se no nosso caso há, digamos assim, não há coordenação. Ou há déficit em matéria de coordenação, sobretudo em matérias que têm a ver com a governação fundiária no país. Isso é óbvio. Agora, quanto à argumentação, terra, centro de conflitos, bem, eu não tenho nada. Para mim, a terra, no nosso caso, é digamos assim, o foco de para mim, irrupção de enormes conflitos mesmo. que leva à morte muita gente, não só mata, como disse, pessoas, está a matar o conhecimento, memórias, sobretudo entre as rurais comunitárias. É o centro de muitos conflitos, disso não há dúvida. Agora, mas que agora o poder é conhecimento, não há dúvida, né? O poder é conhecimento. E esse conhecimento que determinou, portanto, a geopolítica dos recursos naturais, né? As formas estratégicas de ocupação, disto, de dominação, de controlar e distribuir as atividades e outras coisas mais. É o conhecimento, não há dúvida em relação a isso. Agora, sobre quem aparece primeiro, território, poder político, Estado, bem, o Estado é um todo, para já. Agora, que é um Estado completamente segmentado, né? Segmentado, de alguma forma, portanto, não há esse encadeamento no trabalho, isso sem dúvida. Mas o que devo dizer, primeiro é o povo mesmo, não é? Primeiro é o povo. Mas será que isso não, desculpa, está de alguma forma legislado ou tipificado na nossa Constituição? Nunca, né? Da mesma forma que estão os direitos humanos. Quem é o primeiro, quem é o segundo. Exato. Era, não, não. Era interessante se isso... Não. Mas a vida está no topo de tudo. E quando falamos da vida, estamos a falar da pessoa. Exatamente. Está no topo de todos os direitos. E são pessoas. Agora... Devia formalmente estar, lá está, né? É exatamente bem, isso. Bem, esse é o problema. Tá bom. Então, o nosso país como é que funciona? Quem vem primeiro? Quer ver primeiro? Esse é um outro debate. Acho que é melhor nós avançarmos. É o poder político. Pronto, está arrumado. É o poder político. Só para não dispersarmos a discussão. E depois, quanto à herança? Sim, faz bem. Porque estamos a nos focar nas terras comunitárias. Ok, sustentabilidade. Mas isso é tudo. Então era bom nos focalizarmos para... Quanto à herança, devo dizer que aqui... Não há, acho que é uma conversa também que nós já tínhamos começado. Em terras rurais comunitárias, essa questão até praticamente não se coloca, porque, primeiro, o direito é coletivo, e então as pessoas que têm história nessas terras têm esse passado comum com, não é, a história daquelas terras, podem voltar às suas terras e recuperar. Portanto, sob. Porque como se identificar com a terra, vocês sabem como, né? É dali, eu, por exemplo, quando vou ao Cucu, já sei onde é a minha terra. Bastava invocar que foi o meu avô, né? Basta dizer o que é Tamunonde. Ali não tem como negar. E o cemitério dos antepassados, portanto, estão lá. Portanto, isso não, tem, não passa por protocolo nenhum, do ponto de vista da administração. Yeah. Só isso. Agora... Poder, terras. Sobre o rural, o urbano, os arquitetos respondem melhor a essa questão, tá aí o nosso amigo, pode ajudar. Eu já não sei o que é o urbano, o que é o rural. Ele pode, é uma conversa, ele pode ajudar. Além das terras também tratando. O arquiteto. Vou dar a palavra aqui ao jovem, depois a. Pode falar aqui. E agradeço também, agradecer pelo convite do nosso pela DW e também felicitar o nosso preletor pela apresentação. E tenho aqui algumas questões. Vou começar pela primeira. Um dos conceitos que guiou basicamente a nossa conversa aqui de hoje foi o conceito de justiça, que nós podemos ver mesmo em termos ambientais, econômicos e também sociais. Mas o que mais me interessou, o que mais me interessa nesse momento é pensar justiça como um social, como algo assim ligado mais ao social. Então, nós sabemos a trajetória que o nosso país viveu, sabemos os momentos de conflito, violência que a mesma passou. E a questão que eu coloco é a seguinte: como é que nós podemos pensar o conceito de justiça, que é bastante complexo, como pensar o conceito de justiça em sociedades marcadas por profundas desigualdades sociais, como o caso de Angola, por exemplo. Uma outra questão ligada ao tema que nós estamos aqui também a falar. Gostei muito dos diversos significados que preletor colocou aquilo que é a terra como sinônimo de poder, sinônimo de cidadania e o resto. Então, a minha questão é a seguinte: como é que podemos articular os conceitos de justiça social, disputa pelo controle e terras, entendida para muitos atores como sinônimo de história, identidade e cidadania? Ok, por favor, Thomas. Ok. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, doutor Bernardo. Eu gostei muito da sua abordagem. Estamos em linha com ela, absolutamente, como a terra como uma fonte eminente de conflitos, não só nas zonas rurais, nas zonas urbanas, isso é muito patente também. E a importância dos quadros legais qualificarem isso melhor, né, deixarem isso mais claro, para que esses conflitos sejam dirimidos. Antes de entrar na pergunta, eu vou, já que pediu um apoio aí nessa questão do urbano-rural, explicar que no direito do ordenamento do território angolano, há a classificação, né, dos solos, para depois haver a qualificação, como já foi mencionada. Na classificação é que se classifica entre urbano e rural. A questão é que, como não há ainda o Plano Nacional de Ordenamento do Território, não está claro, mas a gente tem pistas. Por exemplo, o INE, ele classificou os setores censitários entre urbanos e rurais. Então já há umas primeiras tentativas de classificação, mas de fato falta nos planos diretores, e aí a gente tem a política que a gente tem dado assistência técnica ao Ministério e o Ministério tem levado adiante, fala da importância de se criar, de se elaborar os perímetros urbanos, né, como uma questão fundamental para que se fique claro, porque de fato diferenciar a terra urbana e rural é importante até para uma questão de precificação. E é nesse ponto que começam a emergir os conflitos, inclusive, né? Na hora que a terra urbana ela vale muito mais do que a rural só por ser urbana, ainda sem infraestrutura. Quando você coloca a infraestrutura, aí é que o valor vai indo. E quando você diz que aquilo ali tem um potencial de construção, né? Tem um índice de construção alto em que você pode construir uma torre de 40 andares, aí é que o preço sobe. E a terra tem sido sempre objeto de especulação, por isso, objeto nos meios de poder em geral, ela tem sido muito discutida, e a planificação tem sido um instrumento. Quando a planificação ela não tem, digamos, linhas que dirimem esse conflito, e no nosso caso, o que o ONU Habitat recomenda é separar os direitos fundiários do direito de construção, exatamente para evitar essa coisa, mas quando isso não acontece, em geral há sempre muitos interesses, até na elaboração dos planos, né? Porque há uma luta incrível para dizer, olha, transforma essa terra em urbana, porque é o meu sítiozito e eu gostaria de valorizá-la, e faz com que eu consiga fazer torres aí para ela se valorizar ainda mais. Então tem essa questão. Eu gostaria de lhe perguntar sobre o domínio útil consuetudinário em si, né? O domínio útil consuetudinário, a gente sabe que ele tem sido objeto de demarcação em algumas províncias, o BIE principalmente. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho nessas experiências pilotos, aquilo que você acha que é interessante, aquilo que poderia, que o doutor Bernardo acha que poderia ser melhorado, né? Como é que a gente poderia, fazendo uma política de terras inclusivas, que critérios observarmos na hora de determinação da área objeto de domínio útil consuetudinário, e como você vê essa relação do domínio útil consuetudinário com a dinâmica de urbanização. Vou dar um exemplo. No momento em que a gente classifica uma terra que está, digamos que uma cidade tem um perímetro urbano, né? E a área rural, imediatamente após esse perímetro urbano, é classificada como domínio útil consuetudinário. A gente sabe que quem tem que a cidade que se urbaniza é uma cidade que recebe população das zonas rurais também, né? E a gente sabe que o domínio útil consuetudinário só pode ser extinto quando toda a comunidade ali ela se extingue, digamos, né? Enquanto houver três pessoas ali na aldeia, o domínio útil consuetudinário continua a existir. Então, como é que acha que que nível de flexibilidade pode ter esse domínio constitucionário, tendo em vista o fenômeno da urbanização, o fenômeno de perda da população das zonas rurais, e como a gente faz também para salvaguardá-lo, né? para que a urbanização não seja um argumento para não se salvaguardar esse domínio. Ok. Vou passar então a palavra ao senhor Ana. Um pouquinho para apanhar umas das ideias do Tomás, mas também em referência do que o colega disse sobre a ocupação dos terras que não são aproveitadas. Né? O Tomás mencionou a especulação nas terras. Isto não é só um fenómeno urbano, mas também rural. E nós fizemos aquele estudo há uns anos atrás, junto com o Banco Mundial, para valorizar as terras urbanas de Luanda. Né? E vimos que aquela ideia do que o Sr. Nelson mencionou, hein, do ideia do Hernando Soto, em que as terras têm um grande valor, mas não são não é capital vivo. Hein? Está colocado principalmente nas terras, mas esta tentativa do estudo, este estudo que nós fizemos foi uma tentativa de valorizar, mesmo dentro do mercado informal, os valores das terras, e são altíssimas, os valores são muito altos. E, mas a especulação nas terras é sempre neste país para o benefício dos indivíduos, para o pessoal. Quando o Estado está a investir num sistema de infraestruturas ou numa estrada, as terras afetadas ou ali perto do investimento ganharam muito valor. Hein? De vez em quando duplicaram, triplicaram ou aumentaram X vezes mais. Ou mesma coisa está a acontecer nas zonas rurais. A razão que as pessoas de influência conseguiram obter concessões e não têm realmente nenhuma intenção de investir é para beneficiar do aumento do valor daquela terra e logo vender ou logo aproveitar aquela valor, o lucro. Um dos problemas e uma das razões que o Estado, estou a falar em termos da administração do Estado, não está a fiscalizar estas terras é que não há nenhum benefício para o mesmo Estado no aumento dos valores da terra. Há uma pressão política de investir no melhoramento de estradas e infraestruturas para várias razões económicas, mas em termos de fiscalizar a ocupação das terras, o Estado tem pouco interesse porque não está a beneficiar do investimento que fazem nas infraestruturas. Em a maior parte dos outros países neste mundo, mesmo países que não têm recursos naturais, como Angola, a economia e o rendimento do Estado depende muito sobre rendimentos que obteram das terras, hein? Através de emitir licenças de ocupação, através da regularização das terras e através das taxas. Escrevi um artigo recentemente sobre o processo de urbanização em comparação da Angola e China. Aquelas grandes cidades e a fantástica urbanização da China nos últimos anos foi a captura do valor do investimento na terra. Não foi a China não tem recursos naturais como Angola, hein? Mas foi através do da transferência dos títulos em o mercado imobiliário, hein, que realmente produziu, quando o Estado investiu, aproveitou a oportunidade para o retorno de uma parte daquela valor, acrescimento do valor de terra, através das taxas ou outras maneiras. Eu acho que o Estado vai ter muito mais interesse na fiscalização e até controlar terras que são, que têm donos, mas são abandonados para as razões do especulação, se o Estado pode ganhar um rendimento através de uma taxa ou qualquer coisa. Mesmo em uns países, há uma taxa especial para terras não ocupadas, hein? Que tem terras que têm títulos e a terra não está aproveitada. O Estado está a aplicar uma taxa bastante alta para realmente encorajar os donos, os ocupantes, aproveitar esta terra. Então, eu acho que aquele argumento do Hernando de Soto e a implicação que terras são um pouquinho equivalente do capital financeiro, tem de ser alargado um pouco para ver realmente como o Estado e o público pode beneficiar deste aumento do valor que vai acontecer sem ou não a participação do Estado. Hoje em dia há um grande mercado informal das terras em Luanda, mas não está controlado, não há realmente um mercado das terras regularizado, mas existe, sem dúvida, grandes valores que são trocados. Mas isto é uma perspectiva do interesse público para realmente olhar para o valor das terras e olhar para as maneiras que o público pode recuperar em termos dos valores, do aumento dos valores da terra, para investir na urbanização, em infraestruturas, para os bens públicos. Bernardo, por favor. Sim. Há pessoas que, se não quiser, respondesse para comentários. E não, isso é conversa, né? Pronto. Sim. Primeiro, comece mesmo pelo fim também. É difícil responder a essas questões assim às vezes. Mas sobre as experiências do Biena, né, esses exemplos, acho que, de facto, são boas experiências, né? Isso não tem como não negar isso. E era bom que isso fosse acolhido por todos. Portanto, estou a falar das administrações, portanto, do Estado angolano. É óbvio que a regra que existe é que tem de ser o Ministério, nesse preciso momento, do Ordenamento do Território e Habitação, a autorizar o IGCIA para que outros serviços entrem nesse processo. É o que a lei diz. Mas a proteção das terras rurais comunitárias, com as experiências, no caso do BIE, é o que nós precisamos. Por quê? Porque tituladas essas terras, estamos a excluí-las, portanto, desses fatores de risco e vulnerabilidade, porque agora são objeto de esbulho, de ocupação. Por outro lado, com esses títulos, também a própria lei o diz, portanto, podem as pessoas ter esse instrumento junto dos bancos para financiarem as suas iniciativas, portanto, lá no campo, com o título. Mas, eu acho que alguma coisa mais deveria ser feita, isso para as nossas percepções e entendimentos, portanto, vou com toda a modéstia. Eu acho que os processos de delimitação das terras comunitárias deviam ser, porque não está lá na lei, na legislação fundiária, deviam ser esses processos de delimitação. A definição das fronteiras E o fim último da titulação das terras rurais comunitárias me parece que deve assentar no princípio, portanto, da sustentabilidade. Ou seja, não tens como titular umas terras sabendo-se de logo que elas estão empobrecidas, estão em degradação, as populações cresceram significativamente, mas as fronteiras, depois, com ocupações ilegais, as terras diminuíram e ainda assim você vai titular. Me parece que é preciso, antes de tudo, que se façam estudos, portanto, para se aferir da sustentabilidade, não só do ponto de vista económico, não é, dessas terras, ambiental, mas também cultural, dessas terras. Acima de tudo, o que está em causa, me parece, é a sustentabilidade. Agora, o choque entre o imperativo da expansão das terras urbanas, do espaço urbano e rurais, espaços rurais, não sei se é essa a pergunta. Por um lado, as cidades estão em expansão, por outro lado, há necessidade, portanto, da afirmação das terras comunitárias para preservar ou valorizar as identidades locais. E esse conflito aí, já houve um estudo, mas não muito aprofundado sobre isso, também feito, porque às vezes nós fazemos, estamos a aprender, e fazemos estudo e se referenciar teórico às coisas. E então caímos em muitos erros. Mas nesse preciso momento, o que nos preocupa é o facto de os processos de expansão das terras urbanas não obedecer, portanto, a determinados padrões, como é o caso, a constituição dos planos, por exemplo, segundo a lei, desde a elaboração até a execução, isso as pessoas visadas devem participar. Na realidade, não é isso que está a acontecer. Portanto, há um plano, há uma ocupação para efeito de constituição de uma reserva para efeito de expansão urbana, e as pessoas, portanto, que estão envolvidas naquele espaço, não são consultadas, são surpreendidas, não é? Então, o que está a se passar nesse preciso momento, e é por isso que nós estamos à espera do Dr. Tomás, que aquele vosso instrumento venha já logo, é preciso, o que está a acontecer, como dizia, é o mesmo que aconteceu na administração colonial. Portanto, o rural, tido como civilizado, como desenvolvido, que não é para mim, está a matar, portanto, as identidades das comunidades, as memórias das comunidades, a história das comunidades. Não há inclusão, não há esse princípio da inclusão. E cidades, para mim, se alguém veio aqui em tempos, uma senhora, estávamos lá no Cacenda já a entrar, então perguntou onde é que está a cidade mesmo, a cidade de Luanda. Eu disse, mas isso é que é cidade mesmo, então não tens para onde ir mais. Então não sei se essa cidade é urbanizada ou não. Eu é que estou dizendo. Então, para mim, o diálogo no quadro das novas ruralidades, o diálogo entre o rural e o urbano, tido, portanto, como cidade, deve ser um diálogo exatamente integrado, que não mate as identidades locais. Portanto, por um lado, mas por outro lado, que não se deixe, como se vê agora, portanto, as comunidades rurais é como se fosse um alvo a destruir e que ninguém pode investir lá, ninguém pode tocar. Portanto, há que se estudar um mecanismo no quadro dos instrumentos políticos e legais para desenvolver essas comunidades rurais. Portanto, porque se deixarmos assim, tal como o colono deixou, porque não? Porque o conceito de identidade é dinâmico. E as pessoas vão ter que se adaptar às novas, portanto, dinâmicas, né? No processo do próprio desenvolvimento. Portanto, é mais ou menos isso. É difícil responder a essas questões, né? Mas esta é a pequena visão que eu tenho. Agora, quanto a como pensar a justiça social em sociedades profundamente desiguais? Bem, também é muito difícil, porque aqui nós, quando falamos da ecologia política, não é, e segurança alimentar, Nós estamos a dizer que os conflitos emergem porque os interesses também são diversos e conflituam entre si. Não temos as mesmas perspectivas. Bastava, portanto, ver quem está a sofrer muito. Nós, o ar que consumimos aqui, já podes imaginar. Portanto, mas quem mais sofre com isso é o homem. Sou eu que estou na periferia da cidade. A ver. Quem está mais em áreas de risco são as pessoas empobrecidas, sabe? Quem ocupa as melhores terras, não é? São as pessoas mais enriquecidas. Portanto, tirando um pouco esse cenário daqui das cidades, olhamos um pouco para as lundas, estamos a falar da justiça económica e social, sobretudo no campo. Há limitações na circulação. Pessoas que iam antigamente apanhar a sua lenha, não é? Em muitos casos já não podem, sob suspeita de que esteja aí para uma área, portanto, de reserva e pronto, a pessoa é morta. Nós temos cenários muito tristes, não muito longe, aqui no Guanza Sul. Portanto, estamos aqui. É uma questão de justiça mesmo, não tem hipótese. Agora, como ler essa justiça, não sei, porque você quando vê um Estado que constitui uma reserva fundiária sobre terra das comunidades rurais, vê das mangueiras, vê das lavras das comunidades, e deve saber o caso da Kisangaku, não é? Está lá na área do Mande, não é? Está lá e o Estado não está a fazer o aproveitamento daquela reserva fundiária. E as comunidades estão privadas de aceder a esse espaço porque está vedado. Então, não sei. Rafa, sabe que a lei terras, o seu artigo 13, aborda a questão da delimitação dos terrenos rurais comunitários. E neste artigo é bem preciso ao dizer que a delimitação das terras, dos terrenos rurais comunitários, deve ser precedido de uma audiência prévia às famílias que integram essas comunidades rurais e, de igual modo, ao poder tradicional. Eu não sei se na experiência que tem do trabalho, isso tem sido... Conheço alguma experiência em que foi feita alguma delimitação nesse sentido e houve uma explicação prévia às comunidades, ao poder tradicional. E também falou da questão dos bugs, da insegurança da posse. E ligado a isso, agora falou da reserva que o Estado está a fazer de algum terreno, de terras, né, comunitárias rurais. As comunidades onde conhece, têm algum documento em termos dos seus direitos coletivos, né, direitos fundiários coletivos, ou é mesmo só aquele direito que é baseado na memória histórica da comunidade e isso é que tem preservado aquelas comunidades? Ou tem uma experiência diferente, conhece alguma coisa que seja diferente, né? Bem, não sei se vou responder com exatidão ou pertinência à questão, mas o princípio da consulta prévia, assim, portanto, isto está lá na lei, mas em muitos casos isso não se cumpre mesmo, não se cumpre. Até o que mais preocupa, eventualmente, para mim, mais do que consulta, é importante, porque a elaboração de todo o plano, quando é um projeto do Estado, deve envolver necessariamente as pessoas, não é, lá no meio. Isso não tem como princípio da participação, princípio do direito à informação, enfim, tudo está lá. Mas o que mais me preocupa nesse preciso momento é o facto de os recursos naturais serem propriedade do Estado. E mesmo aqueles que estão inscritos em terras rurais comunitárias. Isso não está clarificado. Porque quando se reconhece o domínio útil consuetudinário, devíamos reconhecer a titularidade dos recursos naturais, não é? Inscritos naquelas terras, portanto, como também das comunidades. Na verdade, o que a lei diz é que a terra é propriedade originária do Estado. E os terrenos são digamos, estruturados em... estruturados não, podem ser diferenciados entre terrenos concedíveis e não concedíveis. Terrenos do domínio público e terrenos do domínio privado. Sim. Obviamente que os terrenos do domínio público não são concedíveis, não, são, não é? As que são concedíveis são as terras do domínio privado do Estado, não é? Quer dizer que o que está a significar é que ninguém tem terreno como sua propriedade. Mas existe o direito útil concedinário das comunidades, mas para efeitos de posse, uso, fruição da terra. Uhum. É o que a lei está a dizer aí. Né? Mas pois, como dizia, a questão é, e obrigado pelo subsídio, portanto, a questão que se coloca é mesmo do recurso natural. Quando o Estado entender que há um determinado recurso estratégico, portanto, em terra rural das comunidades, essa comunidade corre risco, portanto, há que clarificar isso numa legislação, se calhar, específica. Como é que fica, portanto, ou como é que fica a titularidade, portanto, dos recursos naturais que são propriedade do Estado, mas inscritos no domínio constitucional? Porque se é domínio, aquilo devia ser deles, não se pode discutir. Portanto, essa é a insegurança. Sim, pode só ajudar. Uma contribuição nisso aí, do que a Constituição fala que os recursos naturais são sempre do Estado. Né? Mas eu concordo consigo, havendo um domínio sobre a terra, é possível se pensar de uma maneira em que as comunidades gerais participem desse desenvolvimento, para não haver. Então, tem muitos juristas dos ministérios aí que são muito, digamos, strict nessa situação, dizendo, olha, recurso natural é propriedade do Estado e pronto. Então achou-se, achar petróleo na tua casa é do Estado. E em geral, todos os Estados se salvaguardam nisso. Né? Dizem que o que está ali no subsolo, o que está acima, etc., é deles. Mas, de fato, uma coisa não eliminaria a outra. Né? De qualquer forma, é algo a ser negociado. Viu? O que eu diria é que a visão hoje que se tem é essa, que a visão é que aquilo é propriedade do Estado, e que o domínio se extinguiria automaticamente. No momento em que você acha diamante numa área de domínio público, automaticamente aquilo seria qualificado como uma zona mineira. E qualificando-se como uma zona mineira, já se remete ao Estado de que a zona mineira é domínio público. Já cessaria o domínio útil concessionário como domínio público. Mas eu gosto da sua ideia. Acho que a ideia de como a comunidade coparticipa nisso, é que a gente deve pensar. A mesma coisa, por exemplo, levando isso para a questão urbana, para a terra urbana, uma comunidade que hoje está numa área que o governo considera estratégica para o turismo ou para alguma coisa, o que é que o governo tem feito hoje? Tirado, né? Essa comunidade muitas vezes é levada ao zango. E essa comunidade não participa daquele desenvolvimento. Então, é esse mecanismo de fazer com que as comunidades se beneficiem do desenvolvimento daquela terra, da qual a sua memória, a sua identidade e os seus antepassados estão ligados, seria uma... Essa é a grande discussão. E o artigo, por exemplo, 87 da própria Constituição, é da Constituição também, eu acho que devia andar em paridade com este que confere, porque diz que o Estado não é o proprietário dos recursos naturais, ponto final, não é? Mas esse 87 diz que o Estado, portanto, tem que valorizar e preservar as identidades locais Às vezes, esse conflito aí... O legado deve ser preservado. Faz bem. Não, não sabes onde é que és, de onde vens, para onde vais, não é? Pois, mas isso também é por força daquilo que nós falamos um pouco aqui. Porque um Estado mesmo que acha que o seu desenvolvimento vai ser condicionado ou dependente, portanto, da exploração de recursos naturais, esse Estado é vulnerável, para mim, no ponto de vista. Portanto, não é um Estado que guie, portanto, que caminhe segundo os critérios da sustentabilidade. Portanto, eu acho que estamos já a provar um pouco disso. Portanto, se o Estado, portanto, viver à mercê dessa coisa de nomadez, portanto, ali recursos naturais, explorou diamante, isso é que vai desenvolver o país, explorou petróleo, isso é que vai desenvolver o país, E isso custa muito caro no âmbito da ecologia política. Custa caro as identidades, portanto, a dignidade da pessoa humana lá no campo, enfim, não sei lá. Então, eu não sei para que lado é que vamos. É por ali onde fluem as ideias. Nós, na verdade, temos um quadro jurídico legal com muitas coisas bonitas. Né? A verdade é que há o distanciamento entre a realidade e a prática. A própria lei diz que o Estado protege e defende os direitos fundiários das comunidades rurais. Protege e defende. Em que termos não sabemos como é que costuma proteger e defender. E o óbvio, e se isso está aos olhos de todo mundo, os angolanos conseguem ver isto, há muitas terras, quer sejam rurais ou urbanas, às vezes são expropriadas em nome da utilidade pública, mas depois o que percebemos é que quando é colocado o investimento aí, já não é público, já nem é de utilidade pública, já é particular. Quer dizer, esse conflito aqui, que por um lado, não, domínio público, reserva fundiária, não sei o quê, mas por trás disto há um interesse particular. Então, é exatamente isto que é preciso também combater e defender, para que as populações não fiquem sempre à margem, excluídas, né? De desenvolvimento, porque às vezes se utiliza o argumento do desenvolvimento para satisfazer o interesse particular. Não. Então, esse é o meu comentário. É ecologia política. Só para sugerir. Se calhar fiz também, vemos um debate, uma espécie de mesa redonda, 3, 4, 5 pessoas, para falarmos um bocadinho mais com alguma profundeza em relação a isso. Que eu acho que esse hoje é o maior desafio que nós temos, de que tudo muito bonito, reserva fundiária, o Estado, etc. Mas no fim do dia é isso que está por trás. Acho que, se calhar, como estão nessa semana da ONU, essa semana das de falar sobre terras, acho que era interessante. Temos assim diferentes visões das pessoas, por exemplo, passando aqui no debate nos últimos tempos de falar sobre isso, fazer alguma coisa assim em conjunto. É uma sugestão. Ok. Se a senhora queria falar. Uma questão do Sr. João Domingos, há 5 minutos, eu acho que, perguntou ao Bernardo se tem conhecimento de uma experiência na província do Bié, onde as comunidades foram consultadas. O próprio DW está envolvido num programa nas 3 províncias do Plano Alto, Benguela, Wambu e Bié, com esta visão, aproveitando aquela ferramenta que o Anhabitat elaborou, chamada STDM, aproveitando o mapeamento dos ocupações e dos reclamações de todo o mundo, envolvido no ocupação das terras. Mas o BIE é muito importante, muito interessante, porque o próprio governador, publicou uma postura que tem realmente, está válida, infelizmente, só no província do BIE, para emitir títulos na base deste mapeamento, desta registração. Nas outras províncias há um reconhecimento administrativo da ocupação e o cadastro reconhecido pela IGCA e o governo provincial para reconhecer as ocupações. Mas no BIE, o próprio governador está chamar este reconhecimento um título. Ainda, como o Bernardo mencionou, IGCA e o Conservatório têm de enquadrar este registro ainda tem de ser registrado pelo Ministério da Justiça, mas é um grande passo na direção do reconhecimento dos terras das comunidades, nas outras 17 províncias no país ainda estamos a trabalhar sem a regulamentação da lei da terra, que está a introduzir um mecanismo para estes direitos comunitários de ser reconhecidos, de ser registrados. Mas eu acho que todas as outras províncias têm de aprender da base desta postura do governador Bia. Só para terminar, as limitações das terras comunitárias vão levantar muitos conflitos também e muitos problemas ainda, sobretudo naqueles casos em que as fazendas coloniais foram instaladas em terras das comunidades. Aí, portanto, o Estado voltou a ocupar, sob o pretexto de que aquilo que deixou o colono é seu, certo? E a atribuição das fazendas agora faz-se com base no cadastro colonial. Portanto, se foi fazenda no tempo colonial, agora não importa se é fazenda instalada em terra das comunidades, ele vai atribuir. Veja, outro caso é das florestas. As florestas, muitas delas invadiram, portanto, os perímetros, os recortes espaciais das comunidades. Portanto, essas fazendas estão sob exploração, não é? Em alguns casos do Estado, em outros casos de privados, portanto, já com direitos. Então, aqui há já sobreposição de direitos, que no quadro das limitações, isto terá de... vai levantar mais outros conflitos. Não sei se vai valer, portanto, aquilo que está na lei, dizer que, portanto, tudo aquilo que está dentro das terras rurais comunitárias, mesmo, sobretudo, em matéria de objetos conseguidos, portanto, ou decorrentes de concessão, isso prevalece a figura da nulidade, né? Está lá na lei. Agora, mas não me parece que alguém que tenha desenvolvido atividades ali e outras coisas mais tenha solução pacífica. Ok. Ainda dou a oportunidade a mais alguém que quiser. Se não quiser, eu vou... É mais um comentário. O senhor deu um bocadinho. Obrigado. Eu achei extremamente importante o debate, muito, muito interessante. Obrigado pelas contribuições. E só para dizer que há um calendário de atividades para o mês de outubro, é o Outubro Urbano das Nações Unidas. Começou com o Dia Mundial da Habitat e vai finalizar com o Dia Mundial das Cidades no dia 31. E é uma série de outras atividades intercaladas, e essas atividades da DW, os debates, eles estão dentro do nosso calendário oficial. Eles estão lá dentro da página. Então, esse primeiro debate é o Dr. Bernardo na Terra, o segundo somos nós, o terceiro, o Sr. Alan, com a DW, o quarto vai ser SOS Habitat, o André Augusto. E vai ter mais em novembro, né? Vai ter a Angela. É a Angela em novembro? E parece que vamos continuar. Então é uma coisa que vai. E tem outros eventos aí que vão acontecer nesse meio tempo. Então é só vocês entrarem na página do Facebook do Habitat. Inclusive já tem fotos desse. Essa coisa já partilhada lá. A gente está divulgando por lá também. É no Facebook, é UN Habitat Angola. Angola você acha lá a página e vai ter uma série de coisas. Então, é só isso. É só para dizer o quanto esse mês é especial para a gente. Agradecer a DW por estar dentro, por ser um desses parceiros desses eventos. Agradecer também a Rede Terra, porque também é uma das nossas parceiras aí que está divulgando os assuntos relacionados ao dia. E tem algumas novas agendas urbanas que a gente trouxe, não trouxemos muitas, infelizmente. Alguns já receberam, então quem não recebeu ainda, a gente vai dando e a gente vai distribuindo toda semana algumas novas agendas urbanas. Então, para oferecer depois. Primeiro a gente trata a questão do direito, depois do patrimônio. A questão do patrimônio é depois. Primeiro direito à moradia adequada, o direito à terra, depois o patrimônio. As questões patrimoniais. Tem online? Então, eu acho que vou agradecer ao Bernardo por ter feito conosco esta reflexão. E também agradecemos os colegas aqui por participarem. Então, estamos convidados já a participarmos na próxima semana. Sim, sim. O Thomas vai estar aqui também a fazer uma reflexão conosco. É uma data importante porque todos nós vivemos de alguma forma em algum território, na cidade, no campo, e os problemas que são decorrentes da vivência no campo ou na cidade nos afetam a todos nós. Mesmo nós estando aqui no urbano, né? Mas o que acontece no rural também nos afeta. Então, bom, vamos estar todos interessados e imbuídos nessa ideia de discutirmos os nossos problemas e também, acima de tudo, olharmos para a agenda urbana e ver como é que algumas dessas coisas vão ser aplicadas efetivamente aqui na nossa realidade e podermos fazer recomendações, não é? De como é que os assuntos vão ter o desdobramento necessário em termos de realidade angolana, né? Olhando para o nosso quadro político, social, econômico, etc. Então, muito obrigado a todos, mais uma vez, e bom final de semana, boa condução para quem vai ao final. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.